É assim que se faz. Você me faz sonhar, ninguém mais pode me tocar. Só você, só você, meu grande amor. E passa o tempo que passar, um dia você vai acreditar. É você, é você. Talento fazendo a festa aqui. Você me deixou e tão triste estou aqui. Quando me quiser, já não vou estar a fim. Mas não consegui viver assim sem ti. Onde se esconde? Estremecendo as emoções. Eu vou chorar, mas calma,

vida o castiga. Olhe, não estás aqui, sofro arrependido. E lembro dos teus lábios lapidados e me levo a gritar, perdoa-me. Não, não venha mais, queira-me. Eu não vou pra trás. Eu sou falso e prisioneiro, não posso te querer mais. Eu te peço aqui, nunca uma mais oportunidade. Não somos mais o seu corpo, por tua culpa e vaidade. Então fique só, vou viver. Você não dá. Perdoa-me. E eu era só tu e te pegar mais alguém mais. Perdoa-me. Aqui, DJ Thiago Consagrado. Quando você escutar, sei que você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou o nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar. Sinto que estou com você, amor. Me sinto por tentando parar. Guerreirão, emoção. É o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, vou tentando parar. Guerreirão, emoção. É o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, vou tentando parar. Te vejo em todo lugar. Sei que você vai pensar. Quando a nossa canção tocar, eu sei que vou te encontrar mais uma vez. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar. Sinto que estou com você, amor. Consinto por tentando parar. Guerreirão, emoção. É o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. Guerreirão, emoção. Consegui te encontrar. Now nothing can change what you mean to me. There's a lot that I can say. Just bear my mind. There's a lot will light the way. Sei que vou te envolver. Conquistar seu coração. Curtindo a nossa canção com a equipe Pescara. No seu coração, equipe Pescara. I've been waiting for so long. Equipe Pescara é a moral. É só agitação. Se você quer curtir, venha pra cá. A equipe Pescara vai te cantar e faz você delirar. DJ Michael, DJ Roberto. Sucesso. Eu fico pensando onde você está. I'm watching the world. Mas não

posso falar, tenho medo. E ninguém pode descobrir meu segredo. Não consigo te esquecer, eu só penso em você. Desde a hora em que eu te conheci, esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. Neto, na batida. Passo o dia sonhando acordado, e de noite eu não posso dormir. Teu amor no meu peito guardado, eu só quero ficar do teu lado. E na hora de tu dar, eu só faço me lembrar desse sonho é tão bonito que vivi. Esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. Thiago Consagrado. Esse é o show no impacto. Meu amor, estou sentindo sua falta. Também sinto muito sua falta. Vim correndo me fazer feliz. A primeira vez que eu te encontrei, me apaixonei. Consigo mais te esquecer.

canção está bem junto a nós. DJ Billy, amo você como jamais eu amei alguém, como jamais eu amei alguém. Se o tempo passa, eu quero te encontrar e cada vez mais te amar. Quero te amar, quero te encontrar. Nossa canção eu vou cantar. Quero te amar, quero te encontrar. Em teus braços me encontrar.